Salve, galera! Eu sou o Luiz Modesto e essa é a sua Rádio Areva, a sua vitrolinha digital quinzenal que falhou na última quinzena, desculpem, mas cá estamos nós com um tema especialíssimo. E hoje eu vou convidar vocês para voltar no tempo e a gente assistir novela. E para essa viagem no tempo eu chamei meus amigos Marcelo Soares. Sou eu. E o Thiago Moura. E eu, definitivamente o Areva está mudando para um blog de novelas, tá, gente? Ok, ok. E o interessante de falar, como a gente vai falar hoje, da trilha sonora de novela, é que nessa época, dos anos 80, a maior gravadora do Brasil era a Som Livre. Então tudo que tocava nas novelas da Globo, dona da Som Livre, era o que mandava nas rádios. E em tempos pré-internet, novela era o que dizia o que vai tocar nas rádios. E então muito do que a gente vai tocar aqui foi hit. Foi o lançamento de muitas bandas, foram músicas que fizeram sucesso pra caramba e até hoje tem muita gente que lembra. Por isso que é tão legal fazer um programa saudosista desse. Já lembrar de uma época muito bacana, assim, onde também as produções eram melhores. Né? A gente vai citar aqui Jorge Amado, vai citar novelas muito bem escritas, como Quem Sou Eu e tal. Então, pô, é uma época que vale a pena ser lembrada. Né? E quem que vai ser o primeiro? Moura, quer começar? Vamos lembrar qual novela primeiro? Então, se é para começar, vamos começar já com os dois pés na porta. Vamos falar daquele que foi um clássico, porque nos mostrou Isadora Ribeiro completamente nua na abertura, numa época que podia qualquer coisa, né? E ainda tá lá na capa. E tá na capa da capa do disco, né? Do LP, também nua. Na capa do LP, podia tudo, até aí passou do não vale a pena ver de novo, tapar os peitos da Isadora Ribeiro, mas Tieta, cara, Tieta do Agreste, Lua Cheia de Tesão, é Lua Estrela Nuvem carregada de paixão, na voz do atualmente metaleiro Luiz Caldas, né? Vamos lembrar de uma coisa, que novela hoje poderia colocar uma tia dando pro sobrinho que era padre? Por aí. Corria xingar muito no Twitter, ia ser a Perpétua tinha o pau do marido dela guardado num vidro, velho. Não, mas nunca era numa caixa. Na caixa de Perpétua. Era uma caixa. E tinha a Sinira, a tarada. Sinira. Não, era a Sinira e a Amorzinho. Sinira e Amorzinho. Nossa. A dupla. A Sinira era a... Como é que é o nome dela? A Rosane Goffman. E a Amorzinha era a Lília Cabral, que eram as duas beatas que ficavam seguindo a Perpétua. Mas daí elas eram meio taradas. Elas eram reprimidas, né? Aí, tipo, aí tinha obviamente, José Maier. Quem mais, né? Quem mais seria? Porque Cauã Raymond não era vivo na época, que agora o Cauã Raymond é o novo Zé Maier, né? Mas... E toda vez que ela chegava perto do Zé Maier, a Sinira dava um tremelique, assim, e a Amorzinha, a Sinira. E tem dois sex symbols dessa novela que foram alcançaram os píncaros da glória na época. Que era a Luísa Tomé, que era a Teuda e Manteuda, do... esqueci o nome do ator lá. Que também fez as medalhas no Rock Santeiro, mas eu não lembro o nome dele agora. Ah, o Armando Bogos. Armando Bogos. Que ele fazia o... Senta aqui. E tinha a Tássia Camargo, que era a mulher do Paulo Betti, que ele era broxa e ela era novinha. Nossa. Oi. Cara, e agora eu lembrei de outra, meu Deus, cara. A Cláudia Ohana era a Tieta no começo da novela, né? Na primeira fase. Sim, a Cláudia Ohana era a Tieta novinha na época que ainda não tinha descoberto a depilação. Exatamente, a época dos cabelos de Cláudia Ohana. Nossa, tinha Lídia Bronze, tinha muita mulher gostosa na novela. Nossa. Até a Beth Faria tava gostosa, acreditem. Sim, mas a Beth Faria tava no auge, né, cara? Ela tava uma na Idade da Loba. Agora tá na idade da vovozinha já. Marcelo, você lembra de Tieta? Cara, Tieta do Agreste, Lua Cheia de Sertão. Cara, eu só me lembro do... Assim, eu vi boa parte dessas novelas, eu vi e vale a pena ver de novo, né? Porque eu, criança, nem lembro direito do que passava nos anos 80. Mas o Tieto, eu me lembro do, daquelas cenas do, da cidade, porque eles fizeram uma cidade muito bem construída, né? Tipo assim, a cidade que eles construíram, é, o cenário, né, que eu tô falando, é, era muito bem construída. Então eu só me lembro daquela da cena no final, né? Que tem aquela ventania de areia e começa a cobrir tudo na cidade, né? E eu acho que é um pouco, eu lembro um pouco de Tieto, na verdade, porque foi muito tempo que eu assisti. Mas eu, o que eu me lembro mesmo é da música. A música ficou, até porque depois fizeram um filme também e tal, né? E a história. Filme muito bom, por sinal, cara. Eu gosto muito desse filme. Com Sônia Braga, né? Chico Anísio. E Marília Pêra. Marília Pêra, minha grande ídola na vida, é Marília Pêra. Cara, e o meu grande ídolo, Chico Anísio, velho. Ele mata um pau porque ele faz o pai da Tieta. Eu não lembro o nome do personagem agora, mas ele é um ótimo ator, cara. Chico Anísio, todo mundo conhece ele como comediante, mas ele já fez altos filmes. É, e o pai da Tieta na novela também era um ator do caramba, que morreu faz, também faz pouco tempo, né? Também, eu não Sebastião lembro. Vasconcelos. É, é Sebastião Vasconcelos. É por isso que o nome do... é indispensável nesse tipo de podcast. Que era para e o nome do pai da Tieta era o seu Zé Esteves. Seu Zé Esteves, tá certo. E foi uma novela muito à frente da sua época, cara. Vou te dizer, o texto dela foi muito à frente da sua época, porque além disso que a gente falou sobre o relacionamento tio-sobrinho, não sei o que e tal, batia muito na tecla desse negócio de ser uma cidade muito recatada, muito conservadora, e a Tieta chegar pra mudar o bagulho, tá ligado? E de uma forma. Vocês não sei se vocês lembram, teve participação da Rogéria na novela. E, tipo, quando descobrem que a Rogéria é um homem, ele fica todo mundo muito assustado, e tem uma cena muito foda da Tieta, da Betty Faria, fazendo um puta discurso contra preconceito, isso lá em 1989, né, cara? Então, se isso é discutido até hoje em dia, lá em 89, já tava se levantando esse tipo de debate na novela. E é baseado num livro do Jorge Amado, e no livro mesmo tem uma coisa que eu acho bacana, é que eles potencializaram a novela e colocaram pra época boa da novela, que foi o seguinte: a cidade, as pessoas mais recatadas eram as que tinham segredos mais controversos. Sim. A Tieta, que tinha se virado puta e voltado para a cidade, tinha ido para o Rio de Janeiro e virou puta. Quando ela volta para a cidade, ela que se torna, ela e a Rogéria, e o personagem que a Rogéria fez, tornam personagens que são talvez os mais à direita da cidade. Assim. São as pessoas mais certas da cidade, que é Sim. a puta e o travesti. É, isso é bem comum da obra do Jorge Amado, né? E também é bem comum de obras que querem criticar, tipo, a burguesia e as moral e o bom costume, né? Que mostra que o povo tem muita moral e bom costume, e no final das contas tem as suas safadezas e as suas coisas também. Lembre-se que a pessoa mais nobre da cidade, o coronel Arthur da Tapitanga, que era o Ari Fontoura, era o que tinha as rolinhas, ele comia menininhas na época. E se você pensar também, é porque era esse lance do Arthur da Tapitanga, do Ari Fontoura, ele era levado com muito humor, né? Só que o subtexto ali é muito forte, cara, que é um coronel que se aproveitava de meninas até menor de idade, cara, sabe? Isso era feito de humor, só que ao mesmo tempo, olha só esse filho da puta que tá aqui pregando moral e bons costumes e tá apontando na cara da mulher que é prostituta, mas ele por trás faz coisa muito pior, quer dizer, faz coisa ruim, né? Uma coisa que eu não sei se eu devia contar no podcast, mas eu vou falar, foda-se, é que nessa época eu comecei com o meu pai tava solteiro na época, eu tinha acabado de divorciar da minha mãe, a gente começou a frequentar, eu comecei a frequentar com ele locais de não muito bom nome, assim. E ia sempre ele com um amigo dele, o Ney. E meu pai era o coronel, e o Ney era o trapizomba, que era o segurança do Ney, do meu pai. E a gente ia atrás da folhinha, cara. Minha iniciação em locais de não boa fama foi com meu pai, acredite. Mas então, nesse bloco vamos ter essa do Moura. Marcelo, qual que você quer nesse bloco? Cara, eu vou puxar também uma... que é bem clássica também, que curiosamente é o título da novela também, que é Sassaricando, né? Que é uma machinha de carnaval tipo, muito boa, muito bem sacada ela, porque ela fala sobre exatamente sobre essa coisa das pessoas entrarem no mundo da orgia, da esbórnia da coisa, né? Que é tipo, é Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame, a viúva, o brotinho, a madame, o velho na porta da Colômbia, é uma sombra sassaricando. E quem não tem sassarico, sassarica mesmo só, porque sem sassaricar essa vida é um nó. Tipo, vamos pra festa, vamos pra esbórnia, né? Eu acho muito legal essa música. e lembrar que essa novela tinha a Tancinha, que era a nova. Os melão, os melão. Cláudia Raia, gostosa pra caralho. Pariu. É, cara, mas o lanche. Os anos 80 bate de mil a zero das sex symbols de hoje em dia, eu acho, particularmente. Não sei se eu tô ficando chato. Eu também concordo com você, eu acho que a Cláudia Raia é muito mais mulher que Bruna Marquezine. Pois é. Vamos pegar um pequeno parênteses aqui de Bruna Marquezine. O pessoal tá forçando a barra de querer transformar essa menina em símbolo sexual, cara. Porra, na porra, ela não tem sex appeal, ela é bonitinha, ela é gostosinha, concordo, mas, velho, eu olho pra aquela guria, tipo, é uma criança tentando se passar por mulher, cara. Né? É que nós estamos velho, cara, ela tá velha pra nós. Não é só isso. E ela é a primeira dama do futebol nacional, né? Não é só isso, cara. Já foi, né? Mas não tinha voltado? Ele tinha voltado, tinha lido essa semana no Yahoo. Ah, o publicitário dela contratou o publicitário dele e resolveram voltar, foi? É, por aí! Mas não é só isso, não, o Modeste, porque eu vou te falar uma menina que eu não acho. Ela é muito linda. E ela não tenta forçar ser sex appeal, que é aquela menina Isabelle Drummond, tá ligado? Que fez as empreguetes. A menina também é novinha, tem 18, 19 anos, só que ela é linda pra caramba, essa menina. Só que ela não tenta forçar, sou sexy, sou novo símbolo sexual, tá ligado? Ela é linda por ser linda. A Bruna Marquezine eu vejo que é muito marketing em cima, cara. É muito, muito, tá ligado? Vamos vender a atriz o nome. Tanto que ela pulou pra novela das nove pra ser protagonista, quanto muito por conta disso, pela essa vendagem, né, que quiser fazer em cima dela. Então, e a minha desse bloco, a música que eu vou indicar desse bloco, já que estamos falando de putaria, estamos falando de sexo, nada mais indicado do que Pelado do Traje a Rigor, da novela Brega e Chique, que a novela não tinha nada disso. O lance da novela era bem diferente. O supremo filho da puta da TV brasileira, Jorge Doria, tinha sua esposa bacana, requintada, que era Marília Pera. Mas ele tinha também uma amante que era Glória Menezes. Ele tinha uma família, era um bígamo, filho da puta. Na verdade, não dava nem pra dizer que era uma amante, né? Era uma segunda mulher, porque uma não sabia da existência da outra. Exatamente. E aí ele morre. E as duas descobrem uma sobre a outra. A personagem da Marília Pera fica na merda. E quem recebe a bolada do seguro é a personagem da Glória Menezes. E aí elas trocam depois. Que era pobre, que é importante dizer que era pobre, né? Exatamente, e aí vai o clássico troca de posições. Aquela pobre fica rica, a rica fica pobre, uma odeia a outra, mas acabam se aliando depois e descobrem que ele não morreu merda nenhuma. Ele tava na região do... Era dessa aqui, que a Marília Pera falava, chamava o Herbert. Fala mesmo, cara. E foi a novela que jogou, antes do Traje a Rigor brigar com a Som Livre, colocou o Traje a Rigor, hoje famoso por ser a banda de apoio do Danilo Gentili, no estrelato, e explodiu em tudo quanto é rádio essa música que vai tocar nesse bloco. Então, vamos lá. Só um pouquinho, chocando a sociedade, tacando uma bunda na abertura da novela. Masculina, né? Masculina, é uma bunda masculina na abertura da novela. Curioso realmente, porque se você for pensar que de lá pra cá a exploração do corpo masculino é bem pouca em relação à feminina, e naquela época já foi uma coisa interessante se ver, né? Hoje em dia quase não se usa também. Uma novela das sete. É isso que eu ia falar, novela das sete. Eu não diria interessante ver a bunda masculina, porque não é o meu feitio. Mas o fato em si. O fato é curioso. Utilizamos o termo que o fato é curioso. E também o fato interessante foi que, além dessa, tinha outras músicas bem bacanas, mas a música que fez mais sucesso foi essa, porque ela também é a abertura da novela. Então, vamos começar o nosso programinha com essas três pérolas. Já a gente volta. Rádio Whatever. Vem meu amor, vem com calor, Whatever. Rádio Whatever. Volta a nossa Rádio Areva, agora para a nossa segunda rodada de lembranças deliciosas dos anos 80. Vamos começar diferente. Marcelo, você diz a primeira que vai tocar agora nesse bloco. Cara, eu vou dizer uma que também, curiosamente, é o nome da novela, e é o Guerra dos Sexos, que eu falo aqui muito mais do que pela música do que pela... Eu falo aqui muito mais pela banda do que pela música, que é o The Fevers, né? Que é o maravilhoso. The Fevers é a banda oficial do Areva. Então, e a música é engraçada, porque o The Fevers é bem diferente, essa forma como ele canta essa música, né? Tipo, ele cantando de cheguei pra conquistar o mundo, e fica uma batidinha meio estranha, tocando um fundo, assim, tipo, você seduz e vai bem fundo. E é uma novela que também marcou a época, com um elenco filha da mãe, né? Fernanda Torres e Paulo Altero matando a pau. Tarcísio Meira. É, que o remake não chega nem aos pés. Tem chance. Ah, não. Pô, pra quê, né? Quando eu vi que ia ter remake Guerra dos Sexos, eu falei, não, pra quê, né, cara? Porra, adoro Irene Ravache, adoro Tony Ramos, mas, cara, Fernanda Montenegro e Paulo Autran, não tenta. Nem tenta. Não chega nem perto, né? É, né, não tenta, ninguém chegaria. Fizeram Tititi, né? E aí acharam que deu sucesso, foi boa a novela, por sinal, o remake. E aí disseram, não, vamos pegar outra novela comédia dos anos 80 e fazer também. Só que aí, Guerra do Sexo não dá. Olha, eu acho o seguinte, cara. Tititi, que é uma novela que eu gostei muito do remake, eu não lembro do original. Mas é uma comédia, tá ligado? Uma comédia leve, que tu consegue atualizar. Eles botaram muita referência pop, inclusive aos anos 80, né, a novela dos anos 80. Tanto que a personagem da Marília Pêra, que a gente falou ali de Brag Chic, ela aparece no último capítulo do remake de Tititi. Tá ligado? Apresentando o desfile de moda, porque ela era uma estilista na novela dos anos 80. Mas, cara, Guerra dos Sexos, ela é muito datada, né, cara? Tipo, porque Guerra dos Sexos era exatamente isso. Era as mulheres começando a ter os seus direitos conquistados e os homens achando isso ruim. Isso lá nos anos 80 tinha relevância. Hoje em dia não faz sentido nenhum, né, cara? Existia Guerra dos Sexos. Só se fosse os homossexuais se libertando, né? Pois é. Guerra do Sexo. Se fosse Guerra dos Gêneros, aí seria outra história. Aí. Não é Guerra dos Gêneros. Bem mas... bolado. Não, Guerra dos Gêneros não. Guerra do Gênero é homem e mulher. Guerra dos. Da orientação sexual também. Mas tá ficando um nome gigante. Ficou confuso. Mas é uma coisa tipo que, sei lá, ficou datada, assim. Você querer repetir. Tanto que eles refizeram a cena do café da manhã, né? A Guerra de Café da Manhã, que é genial, lá do Paulo Autran e da Fernanda Montenegro. E pra valorizar um pouco. Só pra lembrar, foi improviso dos dois. Foi improviso. Né? É, foi genial. E pra tornar relevante no remake, eles ficaram entrecortando com cenas do original, tá ligado? Quer dizer, nem isso eles tiveram peito pra fazer. Enfim. Não, o remake em si não deu certo, eles tiveram até que mudar um pouco o foco da história por conta disso, que essa coisa da Guerra do Sexo de fato não funcionava. Mas a música dos The Fevers é uma música muito legal de se ouvir. Eu gosto muito da banda e apesar da música ser meio estranha, o jeito que eles estão cantando, que eu conheço o The Fevers com outro tipo de forma de cantar, mas a música até que é legalzinha. E só pra lembrar ainda da original, tinha um personagem nerd. Vocês lembram? O Theo, que era o Marcos Prota, que depois virou o Super Theo. Claro que depois virou o super vilão da minha história. Da minha historinha da Liga Extraordinária Brasileira. O Super Theo é foda, velho. E era o nerd que pega. Adivinha? Cláudia Raia. Mas não era a Cristina Pereira que era apaixonada, porque Cristina Pereira tava em todas as novelas também, né? Era aquela mulher. Nossa, qual que era aquela que ela fazia a Mara, que pegava o... Ai, puta que pariu, me apagou da cabeça. Diogo Vilela e a Habib. Como que era o nome da novela? Era uma das sete também. Ah, pô. Enfim, e tinha uma coisa legal também, que eu acho que Guerra dos Sexos foi a primeira novela, que ela é de 83, se não me engano, 85, não lembro agora. Ela é de 83. E foi a primeira novela que realmente, tipo, bateu o martelo que novela das sete ia ser novela de comédia, né, cara? Uhum. E até então, né, não tinha esse foco. E, cara, eles já começaram brincando de quebrar a quarta parede, porque os personagens olhavam pra tela, falavam com o público, assim, sabe? Tipo, foi uma novela bem, muito, muito pra, tipo, quebrando paradigmas e com uma linha narrativa bem diferente, assim, pra época. Como a gente já usou hoje, muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. E a sua modinha, Thiago? Qual vai ser? Cara, eu vou falar de uma novela que, assim, essa eu lembro, assim, vagamente de quando passou a primeira vez, porque as outras eu lembro só do Vale a Pena Ver de Novo. Mas Bebê a Bordo, cara. Isabela Garcia fazia uma mãe, e daí tinha o neném, era uma comédia, aquelas comédias bem anos 80, assim, e tinha todas as mil confusões, se envolvia em mil confusões e tal. E, cara, a música é, acho que o hino brega da música do rock and roll dos anos 80, que é Yahoo Mordida de Amor. Detalhe que ela é uma cover de uma banda chamada Death Leopard, que o baterista tem um braço só. Então. Eu fui descobrir isso 20 anos depois de conhecer a música do Yahoo. Primeiro que era uma versão do Def Leppard, e segundo dessa no baterista Def Leppard. E a novela, pra quem não lembra, ela era quase uma novela do John Hughes, assim. Ela pegava todos aqueles clichês anos 80 de comédiazinha adolescente descolado e usava nos personagens do Guilherme Fontes e do Guilherme Leme, que eram dois caras que moravam numa garagem, eram mecânicos e que comiam todo mundo, e eles usavam a expressão "vou dar um coelho" pra intitular o ato sexual. E virou modinha na época, todo mundo dava um coelho. E cara, eu tô lendo aqui, eu não lembrava disso, mas o final da novela é triste, cara. Tipo, porque a Diniz Fá, que eu acho que fazia a mãe da Isabela Garcia, ficava disputando a guarda do neném, assim. E daí a Diniz Fá ganha, tá ligado? A guarda do neném. E a Isabela Garcia, aí eles têm que fugir pro Paraguai, e sabe? Um troço bem, bem triste, assim. Tipo, ao invés de tudo acabar bem, como normalmente novelas acabam, os amigos dela que ajudavam capotam o carro, são dados como mortos, assim, um troço bem pesado, cara. Não, eles são dados como mortos, mas eles fogem pro Paraguai, tipo, eles fingem, eles sequestram a criança no final da novela. E a Diniz Fati faleceu de câncer no meio da novela, quase. Não, mas é que diz que foi no último capítulo a Diniz Fati ganha o... Agora da menina, ela não aparecia daí? Será? Eu acho que eles fizeram algum tipo de montagem, eu não lembro bem na época, mas eles fizeram algum tipo de montagem, porque a Diniz Fati tinha morrido já. Nossa, que triste. É, foi triste mesmo esse final de novela. Porra. Então é isso aí, mordida de amor do Yahoo. Eu vou tentar alegrar um pouquinho, porque eu vou lembrar de uma novela das seis que foi engraçada, que foi meio comédia, mas foi das seis, que era Gata Comeu. E assim, eu não lembro muito da novela, mas eu lembro que foi um proto-Lost, porque o Nuno Leal Maia e a Cristiane Torloni tinham mãe e filho cada um, e ele se perde numa ilha com esse bando de filho. E aí acaba rolando, dele tem que trabalhar junto. Não é, daí, né? Tem os filhos, tem os alunos, não tem? Ele é um professor, uma coisa. Isso, ele era professor, tinha um monte de alunos. Era a novela que tinha criancinha na época, eu assisti que tinha as criancinhas, que são 83. Então, a novela inteira na ilha? Não, não é a novela inteira. No começo eles estão no Rio de Janeiro, depois eles acabam indo pra ilha, depois eles saem da ilha. Ah, tá. E a gata ao contrário de Lost. E a gata comeu o quê? É uma boa pergunta, mas isso eu gosto. Eu selecionei essa música porque eu gosto da música, que era a música de abertura, que era de uma banda que tinha um vocalista, inclusive, muito bonitão até. Que é o Kid Vinil, que é a banda Magazine. Eu falei que ele é bonitão porque não falo que eu sou parecido com ele. E era uma banda muito legal, o Kid Vinil, um cara que manja muito de música. Tinha a banda Magazine, apesar de ter dois hits ou três. E ter sumido, é uma banda que eu acho muito bacana, uma banda tecnicamente falando muito legal. E essa música foi a abertura da novela, eu lembro da música e eu falei, vai essa, mano. É, não, o Kid Vinil é um cara que conhece tanto de música que ele está no Aprendiz Celebridade, assim, Roberto Justo. Puta, é mesmo, eu nunca vi, caraca! Não sei se ele já saiu ou se ele ia estar lá, mas ele tava lá no casting, ele, Ana Mose. Deixa eu ver quem mais disse, celebridade da Record tava lá. Não lembro mais o resto do pessoal, não. Celebridade da Record é um subgênero, né? É, não, Rafael Ilha tava lá, tá. Ah, não, tá de sacanagem. Rafael Ilha, sério, eles pagaram ele que pilha. Tem uma doidinha também, cara, que é muito famosa, uma gostosona famosa. Esses dias eu vi a notícia. Esses dias eu vi a notícia do ex, ele era do Polegar, né? O ex-Polegar, que tá na miséria, fudido, não sei o quê, ele disse que precisava de ajuda, que ele já tinha pensado em se matar. Aí, comentário na notícia de Rafael Ilha. Ah, esse cara só faz esse drama aí, vive dizendo que vai se matar. Quem Rafael Ilha é para criticar uma pessoa? Cara, eu lembro da matéria do Pânico, que deu uma falada de pilha pra ele. Enfim, a gente conseguiu ir de A Gata Comeu pra Rafael Ilha, né? Mas... É Ilha na novela. Ilha? Daí, ó. Não, cara, eu tô vendo aqui, só por curiosidade, tô vendo aqui o site do Aprendiz. Quem está na. Tá lá, Nico Puig, Raul Boésio, Mônica Carvalho, a repórter Maria Cândida, André Nóbrega, ex-mulher do Carlos de Nóbrega, Ana Moser, acho que são os mais famosos aqui do vídeo. Detalhe que é ex-mulher, mas atual namorada do Carlos Alberto de Nóbrega. É uma profissão, né? Profissão ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega. Jesus, essa é a Record que a gente merece. Mas, deixando essas subcelebridades pra trás, vamos ouvir essas músicas. As músicas são legais. Com vocês, então. A escolha do Marcelo foi Guerra dos Sexos com Fevers, do Love Bite, Mordido de Amor, a escolha do Moura, e a minha Comeu com Magazine. Vai lá. Rádio Whatever. Whatever. quando faz amor, se olha no espelho. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer é pra sempre. Isso é amor, uma doce mentira. Rádio Whatever. Meu coração machucou. mas ela não entendeu minha intenção. Travou, sorveu, degustou, ingeriu, comeu. Com a nossa Rádio Areva, e dessa vez eu começo falando qual a novela e qual a trilha sonora que eu escolhi, e eu vou lembrar de provavelmente uma novela obscura, que eu não lembro quase nada. Eu lembro que a novela era estrelada pelo Francisco Coco, eu era muito pequeno, e eu tinha que dormir cedo, nessa época era a novela das 8, eu não podia assistir, mas eu sempre, a última coisa que eu ia ouvindo quando eu ia pra cama, que era a hora de dormir, era a música Flores em Você, do Ira. E eu acho uma música genial até hoje, acho uma música que irá apavora, assim, e não era comum na época uma banda de rock colocar, fazer uma música com um instrumento como o violino. E essa música, que foi a abertura da novela, é só no violino e violoncelo, é genial. Mas para vocês conhecerem, a novela, não sei, não pode dizer muita coisa. Mas a música é muito boa, numa época que o Ira tava genial. Então, eu coloquei essa aqui na roda pra gente discutir. Achei, eu gosto dessa música. É isso. É, por sinal, eu só vim entender essa música há pouco tempo atrás, assim. Tipo, eu sempre ficava, mas peraí. Tá, e começa a letra, começa, eu vejo flores em você, todo o meu passado, boas e más recordações, eu quero viver o presente, deixar o futuro pra depois, não sei o quê. Um dia desse pensando, eu vim pro trabalho, dando a pé, comecei a cantar essa música, comecei a pensar. Ah, agora entendi, ele tá falando de que finalmente encontrou o amor da vida e quer deixar tudo pra trás, não quer lembrar do passado, não quer viver o presente, porque vê flores na pessoa, que é lindo e maravilhoso. Exatamente. E uma coisa que eu acho legal que a gente pode discutir até, como a música brasileira, pelo menos a impressão que eu tenho, a música que tocava, que era popular mesmo, era de melhor qualidade, né, cara? Olha as músicas que a gente tem colocado e as músicas que a gente deixou pra trás, cara. Tem Chico Buarque que tocava em novela, tem Caetano Veloso que tocava em novela. Tá, tá tudo bem, mas também tinha Eduardo do Zé que... Mas, cara, Eduardo do Zé que eu acho melhor que qualquer funk que tem hoje em dia. Nossa, de sertanejo universitário. Não, o senhor dobra a língua pra falar de Valesca. A filósofa e pensadora, a colega do Rafael, cara. Meu amigo, olha aqui, beijinho no ombro pro recalque passar longe. Não, cara, é que ninguém entende a profundidade do lepo-lepo, que é um grito contra o capitalismo. Não, cara, eu... Verdade. Falando de Valesca, eu assisti não consegui assistir todo, porque o vídeo é ruim, mas eu assisti um documentário sobre... que ela faz uma música com uma MC-Cata lá, né, que ela fala do... Ah, Mama? Mama, exato. Mama, um hino. Eu vi uma música de dois caras filosofando num jardim, falando sobre a letra de Mama, dizendo a questão filosófica complicada da letra. Eu digo, realmente, é muito filosófica, realmente, Mama. principalmente quando ela diz que veio pegar meu brilhinho e é o grito da liberação feminina, meu amigo. Exato, é, e como a gente tem que ver essa camada que tem, né? É que nem falar do Lepo Lepo, que nem eu falei, pô, ela, se ela gosta de mim, eu não tenho grana, eu não tenho porra nenhuma, se ela gosta, é porque ela gosta do meu Lepo Lepo. Então, ela tá abrindo mão do consumismo, do dinheiro, daquela coisa do rei da... Como é que era o... Rei do camarote. Rei do camarote. Ostentação. Tá abrindo mão da ostentação pra ficar com um cara que é pobre. Então ela largou mão dessa coisa banal e comercial pra ficar com alguém pelo seu interior mesmo. Isso não é lindo? Mas é o que eu digo, as pessoas não veem o subtexto, cara. Que é música mais, cara, mais profunda do que Bom Chibon das meninas, cara. Nossa, analisando essa cadeia hereditária, cara, o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. E eu quero pedir desculpa formal a Nazi, Valadão Rodolfo e Edgar Escandurra, que a gente saiu de ira pra falar de bom chibão, valeu, que eu tô Lepo, Lepo, tá foda, velho. Então, mas você quer falar mais alguma coisa do Lepo Lepo? Mas você quer falar mais alguma coisa dessas músicas, mano? Não. Tô satisfeito. Então aproveita e introduz a sua novela e a sua música, mano. Ui. Então, eu vou falar da minha novela favorita da vida, tá? Que até hoje ela pode passar e novamente, porque a novela é muito boa, É, Que Rei Sou Eu, cara. E a música é a música homônima, Que Rei Sou Eu, cantado pelo rei, pelo imperador da música brasileira, Eduardo Dusek. E, cara, Que Rei Sou Eu, não tenho o que dizer, né? O Modeste assistiu na época e com mais capacidade de critério do que eu, que era um jovem ainda imberbe. Mas, porra, era uma puta crítica política nacional. Porque a novela, pra quem não sabe, pra quem, né, não tem cultura, a novela se passava num reino fictício de Avdilan, que, cara, era uma paródia do Brasil. Sabe, então tinha cara, tipo, uma quantidade de personagens sensacionais, cara. A Rainha Louca, a Valentine, era muito foda. Que era a Tereza Raquel que fazia. A Eminência Parda, o Mago Ravengar. Mago Ravengar, que me cagava de medo, Ravengar. Tinha os Conselheiros Reais, cara, que era o Jorge Dória. O Conselheiro Bidê. John Herbert. Era John Herbert, George Doria, só um pessoal muito forte, Laerte Monroney, sabe, pessoal de peso, assim, de humor fudido e tal. E o que acontecia, não, eles estavam sem rei, eles precisavam de um rei, então o bruxo Ravengar forja um rei, né, que é o que era vivido pelo Tapo Gabus Mendes, que era o Pichô, que eles diziam que era o rei, que era o... Né? Eles diziam que era o príncipe herdeiro tal, mas na verdade o príncipe herdeiro de verdade era o personagem do Edson Celulari, que era o GPR. Então tinha uma grande guerra, só que, cara, era muito legal porque eles faziam muita piada, tinha novos planos econômicos todo dia saindo, eles congelavam a poupança dos camponeses. Os conselheiros reais, eles eram como se fossem os ministros, então, tipo, eles superfaturavam as coisas. Era o Brasil transformado em comédia num reino, assim, cara. Só pra contextualizar uma coisa, na época aconteceram. Tinham dois fatos que eram importantes. Era os 200 anos da Revolução Francesa e estava tendo a Assembleia Constituinte saindo do governo Sarney e entrando no governo Collor. Então eles levaram o governo, nessa época do Brasil, para a Revolução Francesa. Então foi genial, assim. Não, eu só tenho para dizer das novas gerações, pessoas que não conhecem a novela, ela era a Game of Thrones do Brasil. Nossa, melhor definição impossível. E tinha o personagem da Dercy Gonçalves, que durou o quê? Uns 12 episódios no máximo. E apavorou, cara. Foi genial, assim. E aqui, aí eu estou deixando quem for postar esta Rádio Areva na responsabilidade de botar o vídeo da melhor participação da Dercy Gonçalves aqui embaixo no post, que vale muito a pena, cara. É Dercy Gonçalves no auge da sua seu desbocamento, assim, e, cara, que cena fodida, que personagem. Ela era a rainha, a avó, no caso, né, mãe da Tereza Raquel, e ela chegava da França, chegava da de Paris, no caso, para Ávila, e velho, descia a boca em todo mundo. E a gente esqueceu de um dos personagens mais legais, que é o Estênio Garcia, que fazia o Corcorão, o bobo da corte, caralho. E ele era infiltrado da Revolução, ele era um dos rebeldes infiltrados dentro do reino de Ávila. Eu acho curioso, né? Que é verdade. Que... Eu acho curioso que quando teve o Tititi, aí depois a Guerra do Sexo e tal, e começou essa onda de, novo, de remake de novela dos anos 80 e tal, a Globo se falou muito, se questionou muito, até a Globo até chegou a pensar em fazer uma versão do Que Rei Sou Eu, né? E até chamou a Maria Adelaide Amaral, que foi a de Tititi, que teve sucesso. E aí eu lembro que eu vi uma entrevista dela, uma vez ela falando que não daria pra fazer um Que Rei Sou Eu hoje em dia, porque ela disse que no governo que se estava, né, ela que está dizendo, não sou eu, não venho dizer que sou eu, venho bater, no governo que estava, a censura, apesar de não ser oficializada, ela era, existia, e seria muito mais difícil fazer uma Que Rei Sou Eu como deveria ser, como foi nos anos 80, por exemplo. Então, eu ainda acho que seria muito legal ter uma Que Rei Sou Eu hoje em dia. Eu acho que o momento necessitaria até. Mas eu também acho que seria muito difícil fazer hoje em dia. Eu colocaria Raquel Sherazade no Que Rei Sou Eu. É como Ravengar, inclusive. Mas, cara, sabe o que não ia dar, velho? Ia ser uma mimizada dos direitinhos extremo, dos esquerdinhos extremo. Ia ser todo mundo no Facebook, desde direitinha, iam dizer que a novela fazia campanha pro PT. E os esquerdinhos iam dizer que fazia campanha pra direita. E, velho, ia ser um inferno, porque hoje em dia as pessoas têm a mania, isso a gente já comentou em 300 podcasts, que a pessoa dá opinião sem saber do que tá falando, né? Pessoas não têm mais limite pra cagar pela boca. Então ia ser um inferno, cara. Moura, tudo é justificativo. Vocês viram que agora a Globo tá no Geração Brasil falando que aquele 4 e 5 é campanha pro SBT, como foi antigamente pro SBT? PSDB, é que eu tô com SBT na cabeça. Mas estão falando agora que a Globo tá usando disso pra fazer campanha pro PSDB, como foi antigamente. Mas é verdade, ela tá usando, rapaz. Você não sabe que o personagem dele, ele fala de progresso, de alta tecnologia, de revestir o país com alta tecnologia, e ele é um cara todo rico, famoso. Ele é o Aécio Neves, rapaz, já tô falando com o Aécio Neves. Nossa, o Ronaldo fazendo campanha pro Aécio Neves tá me dando cheiro de cara. Mas não é bem esse o tema. Eu prefiro ficar com o SBT, porque entra e sai, come e se vomitar, e só para quando vomita. O SBT afastou Raquel Sherazade. O que eu falo pro SBT? Não digo nada. Eu falo parabéns, SBT. Essa mulher pra gente ter visto ela. Não, cara, assim, eu não concordo. Óbvio que eu não concordo com o que a Raquel Sherazade tava falando. Mas eu não concordo de censurar também dessa forma. Isso também, eu acho covardia. Não, acho ela não censurou. Também acho. Não foi o SBT que censurou porque o público reclamou. O SBT censurou porque a publicidade mandou. Tipo, exato. Mas aí que tá, peraí. Se calaram o Rafinha Bastos, não vejo mal nenhum em calar a Raquel Sherazade. Rafinha Bastos só ameaçou comer o bebê da Vanessa Camargo. Que horror! Só. Mas ele faz piada disso até hoje no Agora Está. Sim, cara, sim. Não vi um episódio Agora Está, nem quero ver. Também não. O The Noite é muito bom, mas Agora Está também tem entrevistas que são legais. E tem os reality shows do Agora Está, tipo, conseguiu um namorado pra Vivi Fernandes. Eita, nós. Não, desculpa, eu só assisto Talk Show Internacional. Só assisto Conan Bryan. Jimmy Fallon. Não, é Jimmy. Como é que é o nome? Assista um que você viu todos. Segundo o Marcelo. Ellen DeGeneres. Segundo o Marcelo, são todos iguais. São bem boas. Ellen DeGeneres. Formata a mesma bosta. Agora então. Dando sequência ao nosso papo, eu vou falar de uma outra novela. O Moura falou da novela predileta dele em todos os tempos. Eu vou falar da minha novela. Ah, não, eu já falei, desculpa. Puta, é o Marcelo, que vacilo. Desculpa, Marcelo. Eu já falei, agora é a sua vez, eu pulei você. Vai lá, Marcelo. Bebê, foi? É. Cara, a música que eu selecionei, eu tô até que lembrar de que novela é, que eu selecionei a música, não lembrei, não anotei qual era a novela, mas eu acho que vocês devem saber. que é a meia lua inteira do Caetano Veloso, né? Que... Tieta! É, pois é, Tieta, exato, Tieta, bem lembrado. Que eu acho a música, eu tava vendo aqui a letra, eu acho a música uma loucura, tipo, ele, meia lua inteira, só papo na cara do fraco, estrangeiro gozador, cocar de coqueiro baixo, quando engano se enganou, san, dindão, dindão, São Bento, grande homem de movimento marcado do tribunal. É daquelas letras tão indecifráveis quanto açaí, guardiã, flor, não sei... Ai, nossa. Pois é, mas a música é legal, mas apesar de ser indecifrável, deve ter um sentido, claro, o Caetano deve ter feito, mas a música é legal, ela tem um ritmo bem interessante de cantar, bem legalzinho de cantar. E Tieta a gente já falou aqui, mas vocês querem falar mais alguma coisa a respeito do Tieta? Eu lembro dessa música tocando quando vinha aquela Jabiraca, que era aquele ônibus, o único ônibus que vinha pra cidade lá, que esqueci o nome da cidade agora. Né? Santana do Agreste. Santana do Agreste. A única... que era o Elias Gleiser que dirigia, ele que fazia a ponte entre Santana do Agreste e o resto do mundo. Mais algum comentário sobre Tieta? Sim, não? Tieta é muito bom, Tieta é sensacional. Ah, só para lembrar para os ouvintes e para o Thiago Moura, que Rei Sou Eu saiu um DVD pela Globo Vídeos. Mas cortado, porque é uma novela gigante, você assiste um DVD, cara, deve ser uma coisa complicada. Eu não sei, eu comprei o Quinto dos Infernos, que é uma minissérie, e ela vem inteira. Porque eu não aguento. Bom, mas é isso. Eu não aguento assistir o filme da Avenida Brasil, que já é toda cortada. Tem filme, é? Um fã editou a novela inteira e transformou em um filme de 2 horas. Que beleza, hein? Então, vamos às músicas. Ira, Eduardo Dussek e Caetano Veloso nesse bloco. Vai! Rádio Whatever. Todo o meu passado, boas e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. E vejo flores em você. Passado, boas e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Vejo flores em você, que vejo flores em você. Rádio Whatever. Porque o rei daqui morreu. E estou contente. Eu Whatever. Chegando no nosso último bloco das nossas recordações e efabulativos sobre novelas dos anos 80. E quem começa a puxar o assunto agora é Marcelo, para compensar a vacilada que eu dei com ele no último bloco. Vai lá, Marcelo. Cara, a minha música dos anos 80, ela não é dos anos 80, é dos anos 70, na verdade, mas é porque a gente não vai fazer uma rádio Areva sobre os anos 70 de músicas, mas ela é tão boa, que eu fiquei triste. A não ser a música de abertura da versão do remake de Saramandaia, que é Pavão Misterioso. Eu adoro aquela música, eu acho que aquela música é muito bonita. E inclusive, quando eu era criança, que tocava essa música, eu sentia aquele clima de terror que a música, assim, tipo, ela tava um clima de terror. Ainda mais porque tinha um lobisomem na novela, né? Então, você, minha irmã morria de medo desse lobisomem da novela, por exemplo. E fiquei triste ela não ser a música de abertura nessa novela, nesse remake. Mas eu acho lindo, mas... Aliás, o que não tinha nessa novela, né? Que foi feita até uma minissérie muito boa recentemente pela Globo. Acho que foi nesse projeto da Globo de fazer remake. Foi o melhor projeto que eles podiam ter feito, foi Saramandaia. Porque, porra, que adaptação bem feita que fizeram. Eu não cheguei a ver a original, porque é de 79. Mas, assim, tem de tudo nesse texto do Dias Gomes, né, cara? Tem lobisomem, tem cara com asa, tem pessoa que vira raiz, tem cara que solta formiga pelo nariz, pelas ventas, como eles fazem. Fala. É, o cara se inspirou em... Ah, cara, eram os X-Men brasileiros, cara. Antes, porra, bem antes daquela maravilhosa Caminho do Coração, né? Os Mutantes da Record. Cara, Dias Gomes. Mas sabe, eu assistia. Quem não assistia essa novela Saramandaia Nova e não ficava imaginando que eles eram tipo uma Liga da Justiça, né, cara? Tinha o Homem Águia, tinha a Mulher Explode, tinha um monte de personagem que tinha superpoderes, cara. Vocês têm ideia de quantas... A menina curava, ressuscitava as pessoas com as lágrimas, tinha menina. E quantas vezes eu tive que ouvir piada infame com Vai Explodir de Tanto Comer, por causa da Dona Redonda. É tanto que teve que fazer redução do estômago pra parar de escutar. Agora vai virar o seu, como é que é, o Matuna Stergailer, o seu encolheu. Meu irmão disse que eu tô parecendo... O Modeste vai deixar de ser Dona de Ronda, vai virar o seu encolheu. Não, meu irmão disse que eu tô parecendo uma bexiga de festa depois de 3 dias, que ela começa a mostrar. De Dona Redonda você encolheu. Essa é a sua vida, Luiz Modeste. Cara, o Saramandaia, o autor, se inspirou em Gabriel Garcia Marques, né? O falecido Gabriel Garcia Marques. E pra fazer esse romance, né? Realismo fantástico e tal. A novela original não é muita coisa, até. Tava vendo até quando foi estrear esse remake, tava vendo até as aberturas e umas cenas e tal. As coisas como nos anos 80 eram, tudo. Já meio tosco, assim, meio estranho. Mas as trilhas sonoras dela, da novela, é muito legal, assim, achava, tem umas coisas que me ficou marcado, como um pavão misterioso ficou marcado na minha cabeça. Que era tema do João Gibão, né? É, porque é o que voava, né? E é porque a letra também é muito bonita, né? Tipo, fala, pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Ah, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. É, acho a letra muito bonita. E é cantada por... Tem uma versão. Na novela ela é cantada pelo Ney Matogrosso, né, se não me engano. Não, é o Dinardo. É o Dinardo, é Dinardo que canta mesmo? É o Dinardo, que é o compositor da música, que é o cantor, não sei se ele é o compositor, mas o intérprete é o Dinardo. E na novela original, o João Gibão era o Juca de Oliveira. Responsa, velho. Pra quem não sabe o que é Juca de Oliveira, é o professor Albieri. Ah, não, o cara que não souber quem é Juca de Oliveira, desliga essa porra, não vai ser. Cara, um dos maiores atores vivos no Brasil, cara. E o que ele fez na Avenida Brasil? Porque ele fez o pai da Carminha. Isso! Ele fez o vilão maior da Ele era o vilão mega evil do final. Ele era o vilão final. É o vilão. O chefão final. É o plot twist vilão da história. É o vilão que é mocinho. É o vovozinho bonzinho que, quando você vai ver, ele tá matando as criancinhas. Exatamente. Pessoas más, lobisomens, isso me lembra o que o Thiago Moura vai pedir, né, Thiago? Lobisomem sim, pessoa má não. Porque, né, o nosso querido professor. Professor Astromar não era uma pessoa má, cara. O professor Astromar era um homem letrado, a pessoa mais letrada da cidade de qual que era a cidade de Rock Santeiro? Desculpa, eu esqueci agora. Vamos consultar no nossa fonte. Cadê Rock Santeiro? É 80 e... Asa Branca, em Asa Branca. O homem mais letrado de Asa Branca. E, né, ele, o professor, ele era o grande orador de Asa Branca. Mas as noites de lua cheia, o professor Aristóbulo, que era vivido pelo Rui Rezende, um ator extremamente bizarro. Como é que é? Astromar, ele, Astromar, né? O que a gente falou? Você falou Aristóbulo, né? Ah, mas sabe por que eu falei Aristóbulo? Já te falo por quê. Porque no remake de Saramandaia, que foi feito agora no passado, o professor Aristóbulo era praticamente o professor Astromar do Rock Santeiro, que era, porque ele também tinha os seus discursos pomposos e que não faziam o menor sentido, que era o que a principal gag do professor Astromar em Rock Santeiro. E o professor Astromar, ele era apaixonado pela Santinha lá, esqueci o nome dela. Cláudia Raia. Não era Cláudia Raia, ele era apaixonado pela Lucinha Lins. Lucinha Lins, mas ele pega a Cláudia Raia, não pega? Não, quem pega a Cláudia Raia é o delegado que se passa por lobisomem pra pegar pra Cláudia Raia. Puta mesmo, caralho! Caralho, o cara se passa por lobisomem. É Cláudia lobisomem Raia. Pra pegar a mulher. A Cláudia Raia tinha tesão no lobisomem. Cara, aí ela ficava seguindo o lobisomem. Esse cara é um nível Rummenigge, né? Ele faz de tudo pra poder... Aí o delegado era apaixonado, ele vai lá, bota uma fantasia de lobisomem pra comer a Cláudia Raia. Mas digno. Rummenigge, então, professor, assim, vamos falar de Rock Santeiro resumidamente, assim, eu acho um dos... Lógico que o, até pelo fato de ser baseado, né, no livro Rock Santeiro, ele, porra, é uma baita de uma história, né, cara? É um baita de um plot, assim, de uma cidade inteira que vive da falsa história de um cara que morreu e virou santo, né? E que pra salvar a cidade e tudo mais, e toda a economia da cidade vive em torno daquilo. E de repente o cara reaparece, o cara não morreu porra nenhuma. O cara, na verdade, fugiu com o dinheiro da cidade, o cara era quatro. E quando ele volta, os poderosos da cidade que vivem da lenda de Rock Santeiro, que seria no caso o senhorzinho Malta, né, que é o grande coronel da cidade, a viúva Porcina, que ficou errado. Tô certo ou tô errado? Então fazendo um filme sobre a vida do Rock Santeiro nessa época. Tem o senhorzinho Malta, que é o grande coronel e que vive. Trouxe muito dinheiro para a cidade graças à lenda de Rock Santeiro. A Viva Porcina, aquela que foi sem nunca ter sido, porque ela nunca teve nada com Rock Santeiro. Só que inventaram que ela era viúva do Rock Santeiro e a mulher ficou rica por causa disso. Não, que o Rock, quando voltou, não comeu a Viva Porcina também, né? Não, sim, depois sim, mas ela. Antes eles nem se conheciam. O prefeito, né, que também não tem interesse nenhum e que descubram que o Rock Santeiro é uma farsa, o padre, todo... Zé das Medalhas, que é o grande empresário da cidade, né, que vende as medalhinhas do Rock Santeiro, e até o pessoal que tá fazendo um filme sobre a lenda de Rock Santeiro, que estão gastando fortunas para fazer o filme, Fábio Júnior interpretando o ator que faz o Rock Santeiro. Então, cara, é uma trama muito interessante. Não vamos esquecer nunca o grande nome do elenco, Alexandre Frota. Sim. O cara era brilhante, velho. Quem era fazendo o papel de um assistente de produção do filme. Exatamente. Quem era Regina Duarte, Lima Duarte? Quem era Zé Wilk? O grande Zé Wilk, perto de Alexandre Frota. Demais. Armando Bogos, esse povo todo não tem valor nenhum, pô. Alexandre Frota. Grande ícone. Grande ícone injustiçado da teledramaturgia brasileira. E a música, a gente falou da novela, mas não falou da música. E claro, tu falei, mas o tema do professor Astromar, que era aquele tema que arrepia até hoje na voz de Zé Ramalho, um tema de terror, de verdade, com cara de lobisomem, que é Mistérios da Meia-Noite. Não, eu ia dizer que curioso é que eu tava vendo um dia dessa a cena aí do José Wilker com o Fábio Júnior, que é quando ele chega, o José Wilker chega na cidade, e aí ele encontra o Fábio Júnior numa mesa lá do bar, tava lá, começa a conversar com ele, aí depois, mas ele vê que tá tendo filme, tá, mas o que tá acontecendo aí, tá? O Fábio Júnior, não, ele tá fazendo filme sobre o Rock Santeiro, um cara que matou, não sei o que, né? Ele pergunta assim pra José Wilker, não, Rock Santeiro, você conhece? Aí José Wilker olha assim e faz, não, não sei quem é não. Aí, tipo, é massa demais a expressão do José Wilker, assim, de tipo, sou eu, mas eu não conheço. Cara, e a pessoa mais sã da cidade era o Beato Salu, que era um louco, que era o pai do Rock Santeiro e que se isolou depois. por conta de tudo que foi falado do Rock Santeiro, ele foi viver longe da cidade. É uma grande crítica geral, é como a gente já falou, né, muitas novelas nos anos 80, muitas obras fazem essa crítica, né, de que tipo, as pessoas que diziam uma coisa e eram outra, na verdade, né. E aqui toda a crítica em cima da exploração da fé, né, cara? Da fé alheia e da ignorância do povo. Sim, essa novela falava muito sobre a ignorância do povo. E não como os poderosos se aproveitam disso. Não à toa foi proibida a primeira versão dela, que seria Bete Faria, Viva Porcina. Na época da ditadura foi proibido. E que era bem mais. Era até mais forte, assim, bater até mais forte do que na versão que saiu de fato, né? Porque também era uma peça, né? E a peça existia. A peça saiu e depois foi proibida de novo. Ah, os atores foram presos, não foram que estavam fazendo a peça na época. Teve uma história cabulosa, a galera foi torturada. Pode não ter sido preso, mas que os militares devem ter invadido o teatro e botado todo mundo pelo menos um diazinho na delegacia prestando declarações, deve ter passado. Não, tem ator que fala que foi torturado por causa disso, mas apanhou, de onde que veio esse texto subversivo. E tem gênios, eu gostaria de falar aqui, que defendem o retorno da ditadura. Meus amigos jovens de 20 e poucos anos, que falam que a ditadura era bom e que deveria voltar, vão tomar no cu de vocês. Vocês são burros, tá? E vocês não têm a menor memória ou amor a vocês mesmos, tá? Só pra registrar, Jair Bolsonaro vai ser candidato e tem um general do exército que também vai ser candidato a presidente esse ano por conta de pessoas assim. Mistérios da meia-noite que voam longe de uma menina que não sabe nunca se foi, se fica, se vai ou se foi. Cara, o cara que escreveu a Vohai, cara, essa letra chega a ser sóbria perto da Vohai. E eu, pra encerrar o nosso programinha de hoje, vou lembrar da melhor novela que eu assisti na minha vida. Uma das novelas que mais me influenciou, porque na época eu tinha basicamente a mesma idade que grande parte do elenco da novela, que é Top Model. Que eu não lembro do personagem do Tomaturgo Ferreira, da Malu Mader. O elenco legal era os Kundera, o senhor. Puta, como é que é o nome do. Nuno Maia. Nuno. E os seus filhos que moravam junto. Esqueci o nome da. Às vezes a Polessa fazia personagem da. Naná, isso. E assim, eu era um apaixonado pela ninfetinha Gabriela Duarte. Que coisa mais linda que ela era. Nossa, foi a época que eu comecei a descobrir a masturbação. Então, não. Então olha, ela foi muito homenageada. Não só você, como o filho do Leal, né? Do Alex. Não, era o filho do Gaspar. Que era o filho do Gaspar. Não, era o. Não, não. O primo dele. O Masturbento. Ah, era o outro. O primo dele. Tá certo. É, não, o Masturbento era o. Era o John Lennon, se não me engano. Porque o nome dos filhos era genial, né, cara? Convemos que os Kundera eram formados por. Vamos ver aqui. Janis? Elvis Presley. Elvis Presley. Olivia Newton-John. Jane Fonda. Ringo Starr e John Lennon. Esses eram os filhos do. E lembrando que tinha o personagem que era o grande amigo do personagem do Léo Maia, que era o Saldanha, vivido pelo indefectível Evandro Mesquita, e ele tinha uma banda nos anos 60 chamada O Besouro. Ah, sensacional, cara. O Top Model marcou gerações, cara. Marcou gerações. E o lance da Top Model mesmo, que era o lance da Malu Mader com a Suzy Reagan, isso fica pro segundo plano, ninguém dava bola pra isso. Não, o importante era a família Kundera. É, por sinal, como eu tava falando até em off, se fosse hoje em dia, a família Kundera seria um seriado de TV. Né? E ganhado esse final. É como eu conheci suas mães, né? Porque cada uma era filha, cada criança, cada filho do Kundera era filho de uma mãe diferente. Então, obviamente que a Gabriela Duarte era filha da Regina Duarte, a Rita Lee era mãe de dois, se não me engano. Elas iam aparecendo. A Rita Lee era uma alienígena. Elas iam aparecendo aos poucos na novela, né? Tipo, não foi de uma vez assim, digamos. Exatamente. Elas iam aparecendo aos poucos, fazendo participações. E foi uma novela genial. O Viva já passou, então eu tô tirando meu cavalinho da chuva, que não vai passar no Viva de novo. E foi uma época que eu não tinha TV, não tinha o Viva na minha TV a cabo, então eu não assisti essa porra de novela de novo. Mas tudo bem. Mas a música, que eu tô falando da novela Top Model, mas de tantas músicas legais, eu fui lembrada da mais irritante. Do Kiko Zambianchi fazendo uma versão de Hey Jude. Mas pra vocês terem uma ideia, fez tanto sucesso que as pessoas no show do Paul McCartney no Maracanã cantavam essa versão. É, só, na minha cabeça só tem essa versão, cara. Eu não consigo lembrar da versão do Paul McCartney. Pra mim é Hey Jude, não chore assim. Pra que chorar? Olha, alguém vai querer bater no Marcelo pelo que ele falou? Não, a versão não é do Paul McCartney, é dos Beatles. Mas isso aí, dane-se, o que importa é que a versão que ficou na cabeça de todo mundo foi a versão do Kiko Zambianchi, que depois disso só voltou à ribalta por conta dos primeiros erros, que viraram os últimos erros do Capitão Inicial. Apesar disso, a música é uma ótima música para encerrar um podcast. Então, depois dessa interpretação maravilhosa do Marcelo, Marcelo, dê o seu último recadinho nessa nossa Rádio Areva. Só digo uma coisa, pra que chorar por alguém que não te ama? Isso é uma verdade. É porque se não. Porque se não, um alarme. É o guarda, até o guarda sente que não deve chorar. Guardinha da rua. Thiago Moura, seus últimos comentários. Ah, cara, que coisa saudosa ficar aqui lembrando dessas novelas boas dos anos 80. Essas músicas maravilhosas que embalaram nossa juventude. Mas, galera, baixa aí o podcast, não, a Rádio Areva. Bota aí pra tocar no seu MP3. Olha aí, ó, altas trilhas sonoras pra você fazer o esquentinho pro seu final de semana, esquentinho pra balada, vai chegar na baladinha, chegar nas menininhas, vai escutando que as músicas vão embalando. Chega pra mim e fala... Você conhece Dinardo? Tu chega pra menina e fala: eu não quero tocar em você, meu Deus. Como uma dica, escutem, como é que é o nome da música com os cabeletes que tem Top Model? Bom, Neguinha Bombom, uma coisa assim. Escutem Neguinha Bombom e em sua diversão solitária. Escutem a música, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Isso tocava em novela das sete. Nega Bombom, mas ela era conhecida como Punhetinha de Verão. É, meio... Punhetinha de Verão. Era outra época, né? Era outra época, era tudo mais liberado. Poxa, podia. É, não precisava de malhação para ter romance entre adolescentes e novela. Então, mas. Realmente você tem que criar uma academia para as pessoas se arrumar. Olha só essa genialidade da teledramaturgia brasileira. Depois de fazer tanta novela boa. A Malhação merece um podcast só para ela. Tá, que eu não vou participar. Eu assisti boa parte das histórias de Malhação. Olha, eu faço podcast sobre qualquer novela do. Ai. Carlos Lombardi. Mas eu vou falar de Malhação. Carlos Lombardi merece também, viu? Nico Banacan, Uga Uga. Ele tá falando agora o Pecado Mortal, a grande novela da Record, onde eu até vi um texto um dia desse cara falando que se você passar duas semanas sem assistir é a mesma coisa, não muda mesmo. Pode voltar lá, tá do mesmo jeito. É fácil. Tem um cara sem camisa que come todas as mulheres e bate em todos os caras. É uma novela do Carlos Lombardi. Sim, é porque assim, Carlos Lombardi sem Marcos Pasquim não presta. Não, ele arranjou ele arranjou um Marcos Pasquim genérico, só que tipo, ele tá usando agora o recurso do flashback. Toda hora ele bota um flashback na novela pra contar. Kubanacan tinha um monte, mas Kubanacan tinha flashback até a alma. É, ele tá fazendo. Não, tô falando que nem na novela agora ele tá usando recurso flashback que ele não utilizava na novela. Aí ele tá usando recurso flashback agora pra fazer retcons. Não, mas então, o flashback, Kubanacan, o plot twist do Kubanacan foi um flashback, né? Sim, entenda. Eu estou dizendo que na novela agora está usando e não usava flashbacks nesta novela. Pecado Mortal. Ah, nessa novela? Ah, exato. Tá bom. É, Carlos Lombardi dá um podcast só pra ele. Mas esse não é agora, nem o momento, nem a hora, nem o local. Agora nós vamos tocar o nosso último bloco com as últimas três músicas desse podcast. Mas ainda temos o nosso recadinho final, depois da última música. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau. Rádio Whatever. Me

essa foi a sua Rádio Areva, a sua vitrolinha digital quinzenal. Espero que vocês tenham curtido. Agora nos digam o que vocês acharam e o que vocês gostariam de ouvir aqui na sua Rádio Areva. Mande a sua opinião para o e-mail contato@areva.com, pelo nosso Facebook, facebook.com/areva, e siga-nos no Twitter @areva. Até a próxima, galera, e gritem, Areva!